pode quando o povo julga. A bola da vez é o plano de fuga pra não te encontrar na madruga. É o caso do rei que domina essa lei que nós temos no nosso lugar. É o caso do cabo de guerra que sempre arrebenta no mesmo lugar. Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Pra criança da rua, mulher da cidade, pro caba da peste. Preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Criança da rua, mulher da cidade, pro caba da peste. Roda, gira, gira, roda, roda, gira, gira, roda, roda, gira, gira, roda, roda, gira. Preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Eu preciso falar dessa nossa verdade. Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Eu preciso falar dessa nossa verdade. Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste. Eu preciso falar. Nunca é tarde demais. Pode olhar atravessado, mas o estímulo é nosso jeito de expressar. Quando se entra na roda, vai. Nunca é tarde demais.